tão longo, capaz de esperar por nós, acreditar em nós, que Deus é esse. Em sua majestade e formosura, ele ainda assim procura gente como nós, para abrir seu coração, para falar e para ouvir a nossa adoração. São as vezes que eu erro, e ainda assim o Deus eterno investe sua graça, sua vida, seu amor em mim. Não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de completamente em mim. Não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de Deus completamente em mim. Santa paciência, acreditar em nós, que Deus é esse. Em sua majestade e formosura, ele ainda assim procura gente como nós, para abrir seu coração, falar e para ouvir a nossa adoração. E tantas são as vezes que eu erro, e ainda assim o Deus eterno investe sua graça, sua vida, seu amor em mim. Não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de Deus completamente em mim. Não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de Deus completamente em mim. Eu não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de Deus em mim. Não erro porque eu quero, na verdade eu quero mais e mais de Deus completamente em mim.